Azul 4299, alinhar e manter, capiteiro 90. 4299, vai ficar de mais 8 minutinhos de composição. Gente. No 98 no 1, no solo 53, direita, Foxtrot no 21, no décimo 1. 21 no 1, 98 no 1. Falsa, mandou bom dia, Rio 98 no 1, Lisão, se escuta. 98 no 1, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pat 3, quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atende ao sinalizador, 98 no 1. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 190 graus, 12 mano. Livre alinhar e decolar, azul 4299. O 1160, essa identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, Senegal 9017. 9, autorizado táxi via Pátio 1, fim até o ponto de esfera. Ponto de esfera, torre 118, décimo 95, ajuste no 017, meu voo. 7, autorizado táxi via Pátio 1, ponto de esfera da capiteira no 0, torre 18,95, com 617, com 3179, obrigado. Primeira nave. Tô chegado no 60. Azul 4299, decolado ao 56, controle 120, décimo 8. 308, boa. Equador, bom dia, azul 4299, decolado. Azul 4299, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 340, saída da EVA e direto Lida. Direto Lida, 340, subindo, azul 4299. 2, 350, direto Aracaju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, controle 1208, aciona 5162. S96, 10 milhas, para Conde, serviço radar encerrado, submeteu nível de voo 90, segue o controle Aracaju, frequência 20, decimal 3. Aracaju 203, 2796. Estacionamento 03. Houston, Houston 3, 179. Passo para a pista 90, pronto para decolagem. Visual Coronado Nacional, com 3079. Após o pouso da mesma linha, mantém o 90. Entendeu que após o pouso do trato da linha, mantém o 90, com 3079. Libra via Fox 201. 7. Identificou 060, mas 09. Controle, você se deve servir a próxima ponte, 309. A 301 mantém a proa de pelo. Vai manter pelo, vem a 309. Iniciando a decolagem do sinal 0, está 3179. Está motorizado Barreiras, nível 220, Whisky 42, decola da pista 17, primeira curva esquerda, Momo WhatsApp, controle 1208, transponder 5047. Motorizado para Barreiras, 220, controlando o Whisky 7, curva à direita, pode decolar, Momo WhatsApp, 5040, controle. Primeira curva esquerda. Curva direita esquerda, isso. Confirmando, primeira curva esquerda, senhor parte 5. Acionamento está, torre 1-1-895, PLB. Torre, acionamento de táxi, 0-4-4. Ciente. Ciente, o gol 160, autorizado de vir. Controle, bom dia, Azul 2590. Azul 2590, aciona identificação, voando Mari, para interceptar a chegada Mari, doce a via para o nível de voo 070, ajuste 10017. 070, 2017, minha Frontmind. Autoriza voar direto, Duna? Mantendo sua chegada, 2590. Mantendo chegada, 2590. Não, negativo, não vai ser necessário não. Mas um minutinho aqui, se quiser me dizer. Tá ok, gente. Papo 299, chame Recife 13325, alterna 13395. 13325, 3595, alterna? 13325, alterna 13395. 3395, alternativa, obrigado, Zé. 15 metros, 2. Ponto 0 da 90, chama 11895, que negou no 0 no 7. Bom dia, 360 Brasília. 360 Brasília, autorizado. 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída, arbor, eletro, controle, 1-2-0-8, chama 5-1-1-1. Brasília 360, diâmetro 1-7, decola da 1-0, primeira curva direita na arbor, eletro. 120-8 é o controle Salvador, 5111 transponder, 3304. 3304 confirma nível e aerovia. 2019, contrato nacional. Só puxa, 3407. Chama. Autônomo de 3 horas de Alcena Aracaju, Salvador. 1189, POB? Não, 89. 89, sim. 2196, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, que é negar 90 no 7. Direcionar, reposto táxi, switch que você é razão. Essa papala, reposto a parte de nós, que você é. Então, confirma pronto pro táxi? Afirmo, pronto para o táxi, gente, reporta na papá. 7, o 3304, puxa pega acionamento. Exato, 3304, chama táxi. Chama. Oi, esse Tango na Papá Pandré. Ali mantendo 7. Ali mantendo 7, exato. 981, na frente da Papá. Fortaleza 310. Tio 981, tenho 330, Fortaleza, aceita? Sim. Obrigado, Fortaleza, 330, pêndulo 119. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição, frotin. Controle 1208, adiciona 5045. Muito obrigado, Fortaleza 330, conforme a rota do plano. Plano da pista 10, perfil da Momo, frotin. Pelado de quase 01, primeira curva esquerda. 1208, ponto de saída, 5045, transponde aí o 9819. 9819, cotejamento correto, chama push. Bom, push, 819. Sem condições visuais, a 500 pés na linha do litoral, a reporte o parque de situação. Paulo, boa, gol 11. 60, bro. 960, via Alfa, mantém a Juliette. Alfa, 60. Siga a Serra Bravo Mike. Zona 96, bom dia, mantém a Porto Espera. Mantém a Porto Espera, 296. Serra Bravo Mike, continue descida para nível 085. Reporte. Hoje, mantém-se. Desça para 085 e aguarde para a transferência. Estabilizado no 9763, 9. 3-1-1, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 6312, decolou 1-2, chama controle 1208, bom voo. 308, boa. 2-3-1, estabilizado na DLS. 6312, livre pouso 1-0, vento 190 com 11. Livre pouso 190 com 8, 63. 0, autorizaria direto já, amor? Chama 6312. 2 mil pés já, amor, 6312. Azul 2590, pode prosseguir a descida? Azul 2590, desça para 2 mil pés, autorizado ele a sair da pista 10, reporte estabilizado, forma ajuste 1017. 2017, 2000, reportaria estabilizado, 2590. Senai 6311, chame torre 118, decimal 95. Então 31179, chame Recife 13325, alterna 13395. Recife 13325, alterna 13395, da 3179. Obrigado, bom dia. Bom dia. CS segue para o 7, com o 16. 3304 para o táxi com 162 na porta, 3 horas de autonomia, alterna do Berlão, que é. Com 160, mantém a Juliette. Salvador 3259 da Sam, bom dia, Federação Curitiba, centro da Papá. O nome é Sérgio Copiô? Mas... 3304 tem um ponto de espera da 10, quando lá chama 1-1-8-9-5, que é legal no 0 no 7. 0 no 7, ponto de espera da 10, 1-1-8-9-5, 3-3-4. 3859, outro copo é Curitiba? Prossiga. 2259 Curitiba, 360 autorizado, Operador 21, decola da 1-0, curva direita da Saidar Bor, eleva, controle 1208, aguarda o transponder, pode cotejar. 360, Prezulu 21, decola da destra, direita, circuito de árvore, posição eleva, controle 20, 28, 3259. Correto, chama o push, 3259. Agora o push vai dando o transponder, então 3259. R6312, confirme o desdoz. Boa, uma centena por 10 a 15 milhas. Sim, Xaxana R6312, autorizado desvio, após desvio, vou e chamo. Após desvio, chamo, Xaxana R6312. A cabeceira não aceita, não interfere com a sua decolagem. A de coordenação, Xaxana R6312. Aguardo, R6312. Fator 20, acena identificação, via chegada a bom, se desça para o nível de voo 050, ajusta no 017. Segurança, final do 10, guarda 07. Região 07, visual contrato, segundo o repórter, quando em solo controlado. Evite sobrevoo das aeronaves alinhado na cabeceira 1-0, vento 180 com 3. A gente vai evitar sobrevoo das aeronaves, guardião 07. Serra Tango, decolado azul no meio, chama controle 1-2-0, décimo 8, bom voo. 2-0-8, graças. 02. Alfa de 10-02. Serra Bravo Mike. Os visuais, dois separam no 1500 pés, o Serra Bravo Mike. Afirma as condições do seu topo, comandante. Bravo Mike. 2196, livre de correção, aguarda o cruzamento do aeródromo, tem uma aeronave que decolou do 107, ok? Vou aguardar. E a Momo chegou para o nível de voo 220. 220. 04. Sim, só 2:59. Registro aguarda, back de aeronave canal, agora para ingresso no 02. E eu tô tentando falar com o seu 36 para pegar o transponder, acho que teve algum problema com o plano de voo. Ok, guardando então para o push e transponder 329. Gente, iniciando o voo 2-1-1. Salvador, bom dia, o 3604 pronto, eu posso esperar da 1-0. 553-365, obrigado, 3-1-2. Torre, bom dia, azul 2590 externo. 2590, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Transponder 5425, após o parqueamento da Avianca no 02, pushback autorizado, chama táxi. Ok, após o parqueamento da Avianca no 02, autorizado push, chama na táxi, 3289, com o transponder 5425. Dia 3304, ponto de espera, 1-0, pronto. 3304, bom dia. Após o pouso do tráfego nacional, a linha mantendo já. A linha após o tráfego nacional, 3304. O 2196, decolado 18, chama a companhia 1-2028, bom voo. 208. 21196, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360. Para o 2590, certo? 70 com 2. Obrigado. Base é 07, polo controlado. Avião 07, solo controlado, 220 de frequência, bom dia. Papa Tango, Whisky, Serra Tango, suba restrita nível 070. 070. Força Aérea 2, Astor 20, desse restrito ao nível 080. Restrição 3590, solo 20, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. 1211, livrando 2590. Mike Uniforme 2. Vai, pode ir na turma, pode ir na turma. 704, pode alinhar e manter na 0? Afirmo, foi condicionada a instrução de alinhar e manter após o pouso da aeronave. Muito obrigado. 590, Alfa Kilo, Pátio 3. O senhor está ciente da restrição da saída da moto, certo? Estou ciente, agora pediram para segurar aqui no 070. É, mas pelo nosso estimado aqui, o senhor não ia ter condições de cumprir. Controle, eu passo do 080. Gente, pastor 20, tráfego agora 1h12. Terça para 2.000 pés. Autorizado de LS. 2.000 pés, autorizado de LS, para o nível 2.0. Suba para o nível 220. 220. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 01. Força Aérea 01, aciona identificação, patroa de Duna, autorizado de descida para 4.000 pés, ajuste no 07 e LS X-Ray, pista 10. 10 para 4.000, na proa de Duna, ajustado 1017. Procedimento LS, X-Ray, da pista 10, por 0.01. Pista Tango, confirma a proa e tem para o destino. Índia Papagolf? Oscar Papagolf, Sierra November, Índia Papá, 080, autorizado. Decolada no 7, primeira curva direita, na Arbora, controle 1208, aciona 5050. O 2196, chame Recife, frequência 13325. 13325. Quantos a bordo? Ciente, o salamento está de torre no 895. Pode que a Papagolf livre acionar a Papagolf. 304, decolado 24, chama controle em 1208, bom voo. 208-3304. Controle 3304, bom dia. Para o Iscata. Sai da Momo, controle 1208, aciona 5406. Era. chamar o ajuste. Você passou 20. Passou 20, o ajuste chama 017. Está tudo bem. São 3304, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor para 360, 3304. C20 autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado para o C20. Autorizado, mala da Pichon 10, primeira curva direita, na saída Arbor, eleva. Arbor, eleva. Código Força Aérea 01, solicita o voo da esquerda da formação, quando possível, o ano para a gente. Autorizado desvios, o Força Aérea 01, após desvios, autorizado a proa de Sintra. Obrigado. E aí, decola Pistão 0, vento 180 graus, 6 noite. Gente, a linha decola 0, 3859. Fazendo Juliette. Temos o localizado por seguro, uma centena, Golf 677, decola da pista 17, curva direita, na saída coral, controle 1208, adiciona 0260. Sou 20 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 1160, aposta estabilizada. Esquerda, 1160, vou reportar estabilizado para o 20. Estamos no funcionamento da torre 1208. Autorizado, nível 360, pêndulo 10, decola da 10, curva direita, da El Leda Módica, controle 1208, 5414. Guarulhos 360, pêndulo 10, decola da 10, curva direita, 1208, controle 5414, da El Leda Módica. 361 correto, chama push. Chama push, 319. Chama o controle 1208, decola 228, bom voo. 1208, 328, boa. Controle Salvador, bom dia, 3859. 3859, contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para o nível de voo 360. 360, 3859. Pelo possível, autoriza voar pro Jaguar? Eram sóis A altitude é 1.000 pés? Gente, 1 minuto a cópia, estamos quebrados. Negativo. Essa aérea 01, audiência para 2.000 pés, voando na proa de Duna. Autorizado LS-X-ray da pista 1-0, rapaz está pisada. Gente, 10 para 2.000 pés, na proa de Duna, posta 01, autorizado LS, posta está pisada. 01, informa ajuste 1-0-1-7. Gente, registrado 117, posta 01. O pastor do zero percebe o design da localizadora. Pastor 2-0, completo, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, pastor 2-0. Seu Salvador, pastor 2-0, está na final estabilizado em embaixada de trabalho. Gente, livre o pouso, vento 160 com 1-6. O pastor 2-0, livre o pouso. Papá Golf, mantém intercessão, papá. Papá Golf, ali, mantém a noção. Tango Whisk, Serra Tango, chame Recife 1-2-8-8, alternando 33, decimal 95. 2-2-8-8-3-3-9-5. Feijão 3-5-3. 3-5-3. Controle sobre elevação, posto 0-0-1, fechado no aeródromo. Posto aéreo 0-1, informa negativo chuva no aeródromo. Comando 84, contato a ação de identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mário dessa via para o nível voo 050, ajuste 1-0-1-7. Tempo de chegada, o voo 1-1-8-4. São 3304, chame Recife 1-2-8-8, alterna 1-3-5-3. Recife 2-8-8-3-5-3, Sandra 304. Essa era 01, informa chuva nas vizinhanças e no aeródromo, pista seca. Você era 01, obrigado. Sol 2-0, solo aos 3-3. Autorizado backtrack, táxi via pista até o Pátio Militar, agilizando por gentileza. Backtrack, autorizado táxi via pista até o Pátio Militar, para o 2-0. O Papa Golf livre de decolagem na 7, 7-0 graus, 1-4. Foi o pastor do Zé? 770, Porto Seguro, 1 minuto, cópia. Também de Bravo, não escuta? Só para informar que está sem transponder aqui, lençóis, cabo. Eu preciso do transponder do São Francisco. Depois que o plano de voo, eles ajeitaram o plano e provavelmente daqui 2 minutos está chegando. Vou pagar copo para outra nave e assim chegar o pacote já. Também de Bravo, está faltando uma informação importante no plano de voo. Já falei com a central plano de voo, eles já vão consertar e ele já vai aparecer para mim. Ainda não apareceu. Assim que aparecer, eu chamo o cópia. 3859, chame Recife em 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 353, 3859, boa. Controle Oscar, Papagom. É Coral, controle 1208, transponder 5423. Nível de voo 080. Golf via Água 080. Puta, já é correto, é 770, chama puxa. Força Aérea 01, aguarde para transferência. Agora. Autorizado desvio, voo 1184, voando Itapu. Salvador, voo no Papagão Golf, Papagolfo, voe Arbor. Arbor, Golf. Salvador, voo no 142. Fono 648, acione identificação, via chegada Mari, você para o nível de voo 060, ajuste no 097. 060, voo no 648, podia voar Inácio Luna? Oi Mário, o gol, no 648. Mário, 648. Força Aérea 01, completo final do procedimento LS, chama a torre em 198, decimal 95. Gente, prossegue no procedimento, vai chamar a torre 10895, Força Aérea 01. Teste após cruz do corredor axé. Controle 1208, aciona 5127. Preciso mandar uma dessa. Para o Pro Norte então, Tango de Bravo. Em mar, quantos a bordo? 04, acionamento táxi, torre 1895. 0 vento 160 graus, 169. Sente livre pouso, pistão no zero, tá com trem de pouso baixado e travado, você é 01. Sente. Gente, voo 1184, desça para 4 mil pés, ajuste 9017. Aérea? Sim, o Força Aérea 505, autorizado 500 pés, inicialmente proa de Feira de Santana, depois direto, controle 1208, agora transporte. Sou 1184, informo tráfego, posição 2 horas, 15 milhas, mantendo 3 mil pés, rumo oeste, Charlie 402. Tá, sim, e agora for sério o quê? Copia o controle, gol 1148. Não, negativo, gol 1648, Sana, decolando do pátio militar. Controle 1208, transponder 0116. Oxi, mantendo 3 mil pés, um Charlie 402. Salvador, gol 1648. Prossiga, gol 1648. Pequeno de via esquerda, levar formação por avenida. Marinha 70. Após o desvio, voe e passa. Sim, pode ir, vai. Charlie 25, Hildo Marinha. Alfa CA 32, ciente, chama para o acionamento. Descida para o nível 040, rumo Nordeste, Boeing 738. Aí o meu caminhão não passa da volta para pushback e acionamento. Pois a 7 no 4 chamou push? Autorizado, 4-3 chama táxi. Pois era táxi, 2-7 no 4. O 1184, tráfego superado, e desça para 2 mil pés, autorizado ele a taxiway da pista 1-0, reporte estabilizado. 2 mil, reportar a estabilidade. 198 no 1? 198 no 1, pátio 3, aguarda para o estiver de acionamento. Número 2. 198 no 1. Passo 1000, no 648. Sou no 648, informo tráfego, posição 12 horas, 1 ou 2 milhas. Rumo Oeste, mantendo 3 mil pés, um Charlie 402. Gente, o 1648 poderia voar duna, se a formação é pesada e vegetada. O Saera 01 no corte de frequência. Obrigado. Posso catapar Golfo, forma o tráfego adicional, posição 2 horas, corrijo, 11 horas. 9 milhas, rumo Nordeste, cruzando 070, em descida para 4 mil pés, um Boeing 738. Ok, tá 1 minuto de Argos, vai pro ar Itapetinga, mantendo ainda o 030. Papatão, Oscar, Papagol, se após Argos, autorizada a subida para o nível 080. Controle, o Papa Tango, o Léo Tango, estabilizou, boa noite, 4. chama 1184, completo sinal do procedimento, chame a torre em 1198, da sinal 95. 895. 95 da sorte, senhora? Sim, estamos em Dia Bravo, chama o controle 1208, bom voo. Gostaria de confirmar, 5125, pagado 5125. Repetindo o seu escano, ok? Muito bem, senhora. Economia 0500, alternando João Pessoa. Taxa autorizada, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama 1195, que negar 1017. Parte 3, principal Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, azul 2794. Papatango, Índia Bravo, prossiga. Tá decolado aí, mal intenções, 10 só, destino a mais 11 e 20 da frente. Continua aproximando só agora, se der livre. 5127 está alocado, Papatango, Índia Bravo. Papatango, Alfa, Papa Golf, quando possível, seu estimado para pouso. Estimando o pouso 1234. Sim. Papai, eu tenho Índia Bravo, quando possível, seu estimado para pouso. 12, dá pra gente, senhora. Afirmando. 2:20, dá presente. Agora que... Controle volume 648 vai atingir 4.10. Deu 1.648, confirme a proa. Está mandando a proa 065, leva a formação à esquerda, senhora. 0 decola, pistão a 0. Primeira curva direita da El Leda Motiva. Controle 1208, zona 5475. É livre o pouso, gol 1184. Negativo, mantém a posição em alguma coisa, vou continuar a aproximação, agora está livre. Guarda. Controle 1208, zona 5475. Seja muito correto, 065, chama push. Chama push, obrigado. Até a linha. É, vou no 648, já tem... Já tá mantendo a prova 060 pra gente ir o localizador. Eu não tenho condições de curvar a esquerda pro localizador? Corre, vou no 648, mantendo a prova 060. Acabou o tiro, foi de qualquer prova. Foi de uma foi intercepção. Salva 2, 63, 1, 1, 02, aguarda. Sim, para o 63, bom? Aguarda, pushback acionamento. Sente na escuta. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2794, está pronto no ponto de espera, pista 1 a 0. Azul 2794, alinha e mantém 1 a 0. Alinha, mantém Azul 2794. 2770, puxa estacionamento aqui no pátio 3. 2770, pátio 3, autorizado, chama ataque. Fórum Boeing da Rio, já finalizando o pushback no pátio 3. Coordena com a equipe de solo assim que a retaguarda estiver liberada. Beleza, estou de olho nele, vou coordenar com os colegas aqui para poder iniciar aqui. 1-1. Direita 2-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Salvador, Xanaia 6250. Xanaia 6250, aciona identificação. Quando com a bog para interceptar a chegada a Mares, desça via para o nível de voo 090, ajuste na 097. Já 7, vamos coordenar aqui, concentrar para dar certo. Controle, Salvador, 1648, complete procedimento, chame torre em 198, vou fumar 95. 895, 1648. Taxi autorizado, Rio 98 no 1, bate 3, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama 1-1-8-9-5, quem negar 1-0 no 7. Gente, não, não tem que chamar Cláudio. Gente, livre recorreção, reporta quando for o sol do vento, 1-6-0 graus, 1-7, 9-8, metro, 1-17. Aguarda. Obrigado. Ele acordeira com a equipe de solo, se passar, autorizado o pushback, chama a taxa. Ok, então, assim que o bonde da Rio passar, liga o pushback pro 6319. Rio 989 já iniciou táxi? Eu ativo. Gente. Torre Salvador, voo no 648, curta final. Voo no 648, livre pouso 90, vento 160 graus, 169. Sente, livre pouso. Do 2714, solo 5, 2, livre, gente, chama solo em 1, 2, 1, correção 2714, decolado 5, 1, chama controle em 1, 2, 0, 8, bom voo. Controle 208, no